A Psicologia da Sofia, rúbrica da responsabilidade da doutora Sofia Rodrigues, para ouvir na Rádio Boa Nova, às terças e sábados, às 11h30 e às quintas, às 18h30, ou em formato de podcast em radioboanova.sapo.pt. Olá, hoje falo de hiperatividade e déficit de atenção. É algo muito falado e discutido, especialmente no meio escolar, mas por vezes não é bem conhecido e ainda existem alguns mitos e especulações acerca desta perturbação. É uma perturbação do desenvolvimento de origem neurobiológica, caracterizada por um grau de desatenção, impulsividade, excesso de atividade motora, inapropriadas para a idade da criança, que surge normalmente em idade escolar. Distraem-se facilmente, abandonam ou mudam de uma atividade para outra sem terminar nenhuma, não conseguem manter a atenção durante muito tempo, são irrequietos e agitados, com dificuldade em permanecerem sentados ou a jogar calmamente. E estas são apenas algumas características que definem a perturbação. Tende a diminuir com o avanço da idade escolar quando existe o acompanhamento apropriado. Pode levar também à baixa tolerância à frustração, uma baixa autoestima e desmotivação escolar. Os professores são, por vezes, os primeiros a suspeitar e os pais por intuição. Mas para um diagnóstico completo deve consultar um profissional da psicologia. Para mais informações, dúvidas ou sugestões, não hesitem em contactar-me através do meu e-mail disponibilizado no site da rádio ou através das redes sociais na página A Psicologia da Sofia. A Psicologia da Sofia, rúbrica da responsabilidade da doutora Sofia Rodrigues, para ouvir na Rádio Boa Nova, às terças e sábados, às 11h30 e às quintas, às 18h30, ou em formato de podcast em radioboanova.sapo.pt.